Salve, salve, coelhada! Decadente 124, cento e gazela! Diretamente dos estúdios decadênticos para comentar a vitória ontem que nos classificou frente ao Democrata, frente à nossa equipe, em uma tarde em que, belo mesmo, no estádio Independência, só o pôr do sol laranja, porque futebol, elaia, ficou em casa. Então estamos aqui hoje com o time semi-completo, desfalcados de Sérgio Tavares e o Alisson Fernandes, para comentar a peladinha de ontem. Seu Corneta, dê seu boa noite. Boa noite, camada Jonathan. Alguma coisa. Isso aí, muito bem, sensacional. Seu Jair Viana. Boa noite, vamos comentar o jogo de ontem aí. Foi meio pedra, meio tijolo, mas tem muita coisa para falar aí. Isso aí, seu Ramon Gregório. Boa noite, será que o Sérgio e o Alisson já estão tramando as vestimentas femininas pro carnaval do ano que vem? Será esse o motivo 2019? Da falta dos dois? Será? Interrogação. Será? Muito bem. Ô, Jair, você tá com o ventilador ligado aí? Tá fazendo calor? Ah, tá um pouco, mas eu posso desligar aqui. Na verdade é o ar, mas eu vou desligar. Ah, porque tem alguma coisa ventando no microfone. Deve ser o ar-condicionado mesmo aqui, mas eu já tirei. Então passa calor aí. Melhor passar calor. Muito bem, senhoras e senhores. O América ontem entrou a campo para pegar o Democrata, que está no desespero, está lá na Berlinda, está quase sendo rebaixado para a série, para o módulo 2, né, melhor dizendo. E veio... Enfim, veio querendo jogar bola, mas não tinha qualidade técnica para tanto. O América também, depois de ter sofrido a derrota para o Atlético, foi lá buscar aquele empatezinho safado contra o Tombense. Aliás, um fato curioso sobre a Tombense, eu não sei, acho que vocês não comentaram no programa passado. Se o América tivesse vencido o jogo contra a Tombense, nós teríamos empatado os resultados em confronto direto com a Tombense. Porque a Tombense tinha à época, né? Uma vitória a mais que o América. E agora com o empate, a Tombense continua com uma vitória a mais, né? Óbvio. Mas o América, então, em número de empates aí aumentou. Se eu não me engano, eram 5 vitórias da Tombense, 4 do América e 3 empates. É um negócio desse aí. Seu Sérgio Tavares, que entrou, tá com problema com o microfone. O senhor tá me ouvindo agora? Aliás, o microfone tá funcionando. O fone de ouvido é que não tá. Dê sinal de vida. Sabe aquele joguinho? O Ouija? Aquele jogo do copo? Sérgio Tavares. Se estiver entre nós. O jogo do copo do Sérgio é outro. Se o Sérgio tá jogando jogo do copo, ele não vai participar do programa, galera. Ah, isso aí, é verdade, é verdade. Bem lembrado, Cornetinha. O jogo do copo dele é. É com copo cheio, não é com copo vazio, não. O jogo de copo dele, o copo tá sempre do lado certo, não tá de cabeça pra baixo. Depois de um tempo julgando, tem uma entidade que se manifesta também, é verdade? Também. Então, vamos lá. E se veste de largatixa. Não. Ai, que beleza. O jogo que o Sérgio joga não chama nem o Ouija, não. Ou Cheia, né? Ou Cheia, tá pronto. Enfim, voltando ao futebol, diga. Me responda uma coisa, Henrique. O time da Lagoa, quando perde, reclama da arbitragem, e quando a gente reclama, a gente é fresco? Funciona desse jeito? Eu acho que é isso, me parece que é dessa forma. Então, tão batendo... Vespasiano, né? Você tá falando de Vespasiano, você trocou, não? O que era do outro lado da Lagoa? Você viu que o Atlético tentou apagar duas vezes o holofote do jogo contra o Cruzeiro ontem? Não, pois deu certo. Pois é, só conseguiu apagar o do Corinthians lá em São Paulo. Aqui. Inclusive, eu queria saber apagaram se aquele duas belo... vezes. Aquele belo pôr do sol ontem em Belo Horizonte foi uma homenagem da natureza ao time celeste? Time da Celestes? Ah, não vai saber, não sei, né? Com arco-íris e tudo? Provavelmente. Exato. Ah, teve arco-íris. Foi que teve arco-íris. Essa foi a homenagem, entendeu? Muito bem, que coisa bela. Então tá aí, ó, o céu de Belo Horizonte homenageando o líder do campeonato até o momento. O time da Celestes. Muito bem. E é isso, gente. Então nós chegamos a 17 pontos. Depois em terceiro tá o Tupi tá com 13, é isso? Eu tô sem o número. 13 pontos, eu tô aberto. Acho que é isso. Aqui. Tá aberto? Quer classificar? Pai, manda, Ramon. Então, Cruzeiro com 25, América com 17, Tupi 13, Cachorrada 12, Tombense 12, Patrocinense 12, URT 12. E o Boa com 11, fecha o grupo dos 8. O nono é o Vila Nova com 10, o décimo é a Caldense com 10. O 11º é Uberlândia com 9, e o 12º é o Democrata com 7. Ó, a cachorrada. Falou, Ramon, sabe o Baião. Ramon sabe o pinhão. Faltam duas rodadas ainda. O América tem um jogo que é o próximo, quarta-feira agora, dentro de casa, para enfrentar a Caldense. E depois fecha no final de semana contra o Villanueva, lá em Vila Nova. E se confirmar a vitória. Como é que é? Estudantes da Nova Lima. Estudante, e tem isso. O Vila Nova. E tem o Vila Nova de La Plata. Também. Se fosse em Portugal, o Vila Nova se chamaria Nova Toranja. É mesmo? É, Lima em Portugal é Toranja. Ah, muito bem, então tá bom. Se fosse no Rio Grande do Sul, era Nova Bergamota. É mexerica, no caso, você tá confundindo. Ah, é verdade. O importante é, a Caldense tá em décimo, com 10 pontos. Matematicamente ela pode chegar a 16, então ela ainda poderia se classificar aí bem no campeonato, esse campeonato que 8 classificam, né? Mas a se confirmar a vitória americana, o América confirma sua segunda posição, o que nos levaria a enfrentar o Cruzeiro apenas na final. Estragaria o campeonato, né? Por quê? Segunda? Segundo certos comentaristas da mídia, acabaria o campeonato, é verdade. O risco do campeonato acabar se não tiver Dogs and the Marys na final, né? Mas tem que analisar com carinho aí que o Domingos Sávio Baião verdadeiro. Outro dia ele botou uma pulga atrás da orelha aí. Eu sou verdadeiro, ele é o falso, velho. No programa Bastidores ele falou o seguinte, e aí eu fui ver o regulamento hoje mesmo, tá assim, a fase de oitava de final, tá lá, primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e assim sucessivamente, né? Uh-huh. Aí, na semifinal, parece que os artistas fizeram Ctrl-C, Ctrl-V do regulamento do ano passado e fala que é assim, é o primeiro contra o quarto, não é o vencedor do jogo A contra o vencedor do jogo B, entendeu? Não, tá assim, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Só que não fala qual é o critério para definir primeiro a quarto. Se só a primeira fase ou somado. Se o jogo das oitavas de finais conta. Entendi. Olha pra você ver. Eu acho que assim, provavelmente o critério que será usado é o que o Atlético precisa, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, porque, teoricamente, se o quarto for eliminado, como é que o quarto, se for contado pela classificação da primeira fase, foi eliminado e joga quem? É rodada bônus a oitava de final. Você não tá entendendo, José, gente. Vocês estão muito vendo. Rodada bônus. Já tá definido. Aqui, e a cachorrada poderia estar em sétimo lugar se não fosse o saldo de gol, bicho. É, só por questão de saldo e nem é grande coisa assim também, não, né? O sétimo é o RT, tem 12 pontos, mesmo de vitórias, mas tem um saldo de 4, tem saldo de 0. O Atlético tem um saldo de 4. Isso. Né? Talvez se tivesse rolado ontem a traulitada, a cachorrada preta lá embaixo também. Podia acontecer. É isso aí. Ô, Sérgio Tavares, tá ouvindo a gente agora? Tô, agora estou, graças a Deus. Ah, garoto, muito bem, se manifestou finalmente. Então, dê uma entidade. Boa noite, dê seu alô inicial. Boa noite, galera. Tamo aí, tava com uns probleminha aqui, mas agora já tô aí, vamos. Eu não sei o que vocês já falaram aí do jogo. Não, nós estamos falando da classificação do campeonato, do jogo propriamente dito, a gente só falou que foi ruim. Nós estamos comentando a classificação, o fato de estarmos classificados, as possibilidades para as próximas fases, e aí o Ramon levantou agora, lembra o Ramon ou o Jairo levantou a lebre de que a inteligência da Federação Mineira de Futebol teria definido no regulamento que a semifinal será disputada da seguinte forma, o primeiro contra o quarto, e não o primeiro contra não o vencedor do jogo tal contra o vencedor do jogo. Como se faz regulamento de verdade? Sim. Parece que eles nunca fizeram regulamento na vida. Isso é facilmente resolvido. É só os clubes como o América, por exemplo, chamar a federação. Amigo, vamos definir isso agora. Vou esperar. Vamos esperar o trem azedar pra eu ficar reclamando depois, como eu sempre faço. Eu tô... mas América tá faltando... agora também, né? Viu? Já tá faltando, aqui, tá faltando duas rodadas. Tá faltando, mas é melhor rodadas. Definir agora, porque você não sabe qual claro, é a classificação cara, final, mas não faz todo sentido. Mas, assim, claro, a Caldense... Não são duas rodadas, faltam três rodadas. A Caldense que está fora da zona de classificação, é a primeira fora da zona de classificação com 10 pontos, ela ainda pode ser matematicamente a terceira colocada. É verdade. Ela pode não, fazer 16. É teoricamente, o interessante, todo mundo do Tupi para baixo pode cair ou como pode classificar, cara. Exatamente. É isso aí. Exatamente. O Democrata se faz mais é seis. O Democrata. É só o Democrata e tá fora. É. O Democrata, mas até o Belândia, todo mundo. Democrata já todo, era. Já era. O que ele pode fazer é sair do rebaixamento, pode chegar a 13 pontos, né? Mas do Tupi pra baixo, todo mundo pode cair, cara. É, muito bem. O Tupi bem. Mesmo, que tem 13 pontos, se o Berlândia ganhar o próximo jogo e ele perder, né, vai ficar lá, vai os dois, o Tupi já cai lá pra baixo, cara. E o Berlândia já entra na zona de classificação. É um regulamento meio assim, classifica todo mundo e tal, mas se for partido, se ele for olhar pra emoção do campeonato, é um campeonato que até a última rodada vai estar classificando, vai ter... Né? Gente correndo, brigando para não cair, gente brigando para classificar, né, cara? Novidade, eu acabei de entrar no site da FMF aqui. Eu tô aqui eles também. Eles publicaram a versão nova da semifinal. Eles colocaram um parágrafo único no artigo 10. Não tinha isso à tarde, eles colocaram. Esclareças que nos termos do artigo 8º, uh-huh. Os confrontos acima serão definidos colocando-se em ordem as campanhas na fase classificatória. Isso. Das quatro equipes classificadas para a semifinal. Então já resolveram o problema. Isso, as campanhas okay, das então, fases classificatórias. Vale a primeira fase mesmo. É, os quatro, na ordem dos quatro que sobrar lá, vai ser definido primeiro a quarto. Eu ia falar exatamente isso, tô com esse arquivo aberto aqui também. É, na verdade, não. Mas pelo menos manifestaram, gente. Então, pelo menos. Isso, já tá resolvido, pronto. Exatamente. Não pode deixar. É pra resolver gente... depois. Aí a gente chora, né? Porque sempre exato. Assim. Exato. Então, muito bem. O jogo contra a Caldense é importantíssimo, porque a América ganhando segura matematicamente a segunda posição. Exato. Sim. E vai jogar com vantagem até só até chegar à final. Na final, o Cruzeiro vai ter vantagem. Na verdade, é ganhar da Caldense e entregar a rapadura pro Vila lá em Nova Lima. Que eu não sei que pode ficar alguma ave, cara. Eu não sei. Pra jogar o Atlético deixa mais pra baixo, né? Em teoria, né? Deixa eu ver essa tabelinha. Mas depende do resultado do Atlético O Vila tá com 10. É, o Vila tem 10 pontos. Cachorrada tá com 12, meu filho. É, se eles perderem os dois jogos e entregar pro Vila, dá 3, né? O Atlético pega o Berlândia fora. E o Vila pega o Democratas fora na próxima rodada. Depois o Vila contra o América no Castor Cifuentes. E o Atlético pega Tombense no Independência no mesmo dia, no mesmo horário, domingo às 17 horas. É, muito bem. Todos os jogos domingo às 17 horas. Todos os jogos no mesmo horário na última rodada. Mas, aqui é Tupi e Vila, cara. Aonde que é Tupi e Vila? No que eu vi aqui no América. Tá errado. Eu te sinto não, pera aí. O seu tá errado. Não, eu olhei errado aqui, tá certo. É Vila. Sábado, dia 3. Não, Vila e Tupi. A próxima rodada. Não, a próxima rodada é Vila e Democrata, só. Tá, beleza. Atlético, aí sim, não tá certo. Quarta, dia 7 do 3. Isso mesmo. É. O Vila já jogou com o Tupi. Já eu olhei errado aqui, é isso mesmo. Então tá aí, o foda é que joga Tombense e Tupi, né, cara? Um tira ponto do outro e ajuda a cachorrada, né? Exatamente. Bom, enfim, vocês estão vendo que o jogo nosso foi tão interessante que nós estamos aqui discutindo regulamento, Campeonato Mineiro, com quem que o Vila vai jogar, vai deixar de jogar, se o América entrega o jogo ou não entrega contra o Vila. Tá uma beleza, já tem comentário a rodo aqui. Foram 15 minutos de enrolação, nós nem falamos do jogo ainda. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou começar a ler os comentários, a partir daí a gente vai para falar do jogo, certo? Não, vou focar não. Falar de futebol mesmo. Não, pra quê? Aqui, interessante, né, cara? Quer ouvir falar de futebol? Vai beber amigos, gente. Perde tempo aqui, não. Meu amigo, só mais tarde. Tá passando Ponte Bragantino ainda. 14 minutos do primeiro tempo. Fala, amor. A tabela foi legal, né, bicho? Última rodada, a América joga com Vila Nova, lá em Nova Lima, né? Ah, mas classificado, né, Ramon? Isso todo aí... ano é assim. Não. Não, assim, todo ano não. Tem uma vantagem de começar o campeonato em casa. Sim, mas geralmente jogar em Nova Lima, né? Eu prefiro jogar em Nova Lima do que. Assim, se você me falasse que a última rodada era o América em Tombos, 11 horas da manhã, aí eu ia te dar razão. Vai jogar em Nova Lima, 5 horas da tarde, beleza. Mas jogar contra o Berlândia, Caldense é melhorzinho, né? Estadiozinho melhor, quanto boa. Não, não é o que o campeonato tá mostrando, né? Porque o Vila tá lá embaixo. Não, não, mas aí... Não, não. Mas o Berlândia tá mais abaixo ainda. A Caldense também. A Caldense tá fora. A Caldense, é engraçado, quer dizer, os caras quando querem espremer o limão pra fazer a limonada, né? Tá aqui, entrei no no Globo Esporte aqui, tá aqui. A Caldense, quanto o quarto melhor visitante do campeonato, vai pra cima do América. Falei, meu amigo, quarto melhor visitante do campeonato, tá lá na rabeira? Vale de crer isso, né? Tá fazendo isso. É difícil, né? Com a quarta melhor campanha como visitante. Ah, vai se lascar, bicho, pelo amor de Deus. Muito bem. Deixa eu ler os comentários aqui, senão vamos embora. É, João Pedro Maiani, não sei se dá pra avaliar ainda o Aderlan, mas acham que ele mereceria mais chance? Acho que ele é melhor defensivamente que o Norberto. Acho o Norberto muito fraco defensivamente. Bom, eu particularmente prefiro ver um time melhor ofensivamente, e aí eu até concordo com você que o Aderlan me pareceu melhor defensivamente, mas ofensivamente gosto mais do Norberto, eu fico Norberto ainda. Sérgio? É... Eu não gostei tanto mais dele defensivamente, não. Não? É, não. Quando ele fez aquelas dobradinhas ali com o Norberto, ele se revezando um pouco, eu gostei mais. Ontem que ele ficou mais defensivo ali, eu acho que ele se complicou um pouquinho. Mas eu ainda quero ver mais dele até para ver mesmo o potencial dele. Perfeito. Ramon? Ah, ele já fez os 5 jogos? Não. Não. Então, vou usar a regra de ouro do Sérgio. A regra de ouro. Cara, sabe por quê, bicho? É campeonato. Eu tirando. A partir de hoje, nós vamos chamar essa regra de ouro de Golden Five. Golden Five. Tá valendo Golden Five. Ah. É porque é o seguinte, velho. Esses jogos do Campeonato Mineiro é muito bom pra derrubar o cara, né, velho? Sim. Então, assim, não dá pra muito se o cara teve bem, se teve mal, é esperar, né, cara? É o Atlético Cruzeiro que é o parâmetro, na verdade, né? Talvez o Boa também, o parâmetro, joga a Série B, enfim, mas o resto é difícil. Ontem, cara, ontem, até mesmo se você falasse o jogo foi bom, ruim, bicho, é que o time democrata é ruim demais. Então, né, vocês já ouviram falar quando você joga contra a baba, parece que a perebagem, ela espalha, cara. É todo mundo ruim, cara, ela infecta. Nossa senhora, bicho. Tá certo. É, Jairo, o Jairo caiu? Sumiu o Jairo. Voltou, boa, Jairo. Corneta, quer falar do Aderlan? Não, é aquele tomou, passou, que é remédio? Atroveran? Isso, é isso. Atroveran, tomou, passou. Jairo Viana. Calçado do Bergamo, porque você é pobre. Bora, continua. Ô, Jairo, você chegou a ouvir o comentário aqui do João Pedro Maiani, não? Sobre o Aderlan? Ele caiu. Caiu de novo, já. Ixi, tá rolando barulhinho do predador. Vamos deixar pra frente. Vamos pra frente, então. Depois o Jairo comenta. Maurício Kifuri, boa noite, galera. Vamos que vamos. Precisa melhorar, sim. Tá chegando a hora de separar jogadores bons e decisivos e os pernas de pau. Não acham? É mais ou menos. Não sei. Sérgio Tavares, o homem da Golden Five. Nós estamos, bom, minha opinião, eu já falei várias vezes, nós estamos na fase de testes, o Anderson está rodando elenco e tudo, então ainda não é motivo para preocupar um jogo que deveria ser fácil, não ser tão fácil e tal. Então, acho que ainda tem que ver mais um pouco. Até pra gente avaliar os jogadores aqui, a gente fala isso, né? Ramon acabou de falar, não dá pra ver direito ainda e tal. Então, com relação ao jogo inteira, eu diria que a gente tem que classificar. Pronto, classificou. Aí agora, depois que classificar, é que a gente vai começar a falar assim, não, tem que melhorar aqui ou não tem. Por enquanto, pra mim tá de boa. E aqui a gente estava no campo ontem, aí Tati Aia estava chiando que os caras erraram 4 impedimentos e um pênalti contra o América ontem. Também. Tati Aia estava falando. Então, assim, a Tati Aia reclamou quando foram 4, ao final do jogo foram 5 impedimentos muito mal marcados contra o América. Teve um mal marcado contra a Democrata também. A diferença é que desse do Democrata não era uma situação claríssima de gol. Os do América... 3 desses impedimentos eram lances em que o jogador sairia sozinho na frente do gol, na cara do goleiro. Isso complica também, assim, mas para o jogo, porra, 3 impedimentos, um pênalti, se mudaria um desses aí, era 3-1, pelo menos. É, cara, mas do jeito que os atacantes do América estavam ontem também, eu não sei se também, se não desse, os caras iam acertar, não. Já vou adiantar aqui. 5 minutos em campo, Luan, meu colatino de hoje. Mas já fica registrado aqui. Cara, o Rafael Moura perdeu. O Gerson Magrão, meu filho, é feia, velho. Ô, velho. O Rafael Moura também perdeu um gol na cara ontem também, que foi. É, deu uma furada que foi uma beleza. Aliás, Rafael tem furado bastante. Tá na passagem. Eu tô aqui, amiguinhos. Ah, diga. Ele será nomeado de Príncipe Adam até começar a marcar gol? Sim. Sim. Porque, vamos falar. Pacato. Até fazer o gol é pacato. Não, Príncipe Adam é pior que pacato. Não, Príncipe Adam é do outro lado da lagoa, se velho. Não, é pacato, velho. Se nós estamos contabilizando os gols do elenco americano no ano de 2018, Rafael Moura está com o mesmo número de gols de Fernando Leal, que marcou no Campeonato Paulista pelo Oeste esse final de semana. Ele tá jogando no Mirassol, velho. Ele joga no Mirassol. Aquele vídeo lá é de 2015, cara. É, antes ele vinha pra América. Então tá errado? Fake News. Eu não sei se no Mirassol ele fez gol. Mas não fez. Caralho. Eu achei que ele tava no Oeste, porra. Não, ele tá no Mirassol? Então eu confundi. Foi pego na fake news, desculpa. Ainda assim, ele só tem um gol a mais do que o Fernando Leal. Pronto, cornetei. Jair, quer comentar? Não, eu acho que ontem, assim, como eu falei, foi um jogo meio pedra, meio tijolo. Não dá pra cornetar completamente, falar que o jogo foi uma bosta, não, até porque a gente ganhou. Sim. Teve gente que eu achei que jogou bem, e tem uns caras que realmente não... Assim, tem que rodar o elenco pra ver? Tem. Eu acho que até tem mesmo. Mas tem uns caras, tipo, o Capixaba pra mim, por exemplo, ontem, nada, fez nada. E olha só, numa boa, a gente bateu palma aqui, porque de fato a gente manteve uma base boa do elenco do ano passado, mas essa base tá sendo mesclada com os caras que chegaram, tem muita gente rodando, ou seja, conjunto mesmo, esse time ainda não pegou. Sim. Tô errado? Não, é isso aí. É o time, ainda tá montando o time, né? Exatamente. Então, assim, ainda não tem ninguém, não, sabe, não apareceu um Marion, um Mike da vida, em que nessa altura do campeonato eu já tô afim de falar, pode dispensar esse aí. Não tem ninguém. Tem jogadores com fases que ainda não apresentaram muita coisa. O Magrão tá desde ano passado nessa fase. O Magrão, velho. Magrão não dá não, bicho. Cara, o Magrão não me incomodou tanto ontem. O Magrão, ele é... Ele não me incomodou tanto ontem, sinceramente. Cara, mas o Magrão foi que... Sabe que o negócio do Magrão, bicho? Foi um jogador tão... Ele nem se apresentou direito pro jogo, cara. É o cara, assim, que você olha assim... Ele pega a bola, ele dá aquele toquinho pro lado. Ele não... Tá, pode ser que ele não comprometeu. Até mesmo pelo time do Democrata ser muito ruim. Mas chegou a dar uma pressão também. Mas, cara, ele também não conseguiu desenvolver um futebol quanto o Democrata também. É preocupante, você não acha, não? O Magrão errou tudo ontem. Inclusive a cabeçada que a bola foi parar no pé do Serginho. Ele errou tudo. A única coisa que ele acertou foi a bolinha pra trás, que ele sempre faz. A bola pra trás ele nunca erra, mas quando tem que jogar a bola pra frente, é impressionante. Inclusive, velho, eu tenho uma teoria aqui a respeito da Série B, que é um negócio foda, velho. Porque se você sobe ou ganha a Série B, não tem como você dispensar todo o elenco, porque, cara, não tem como você dispensar um time que alcançou um objetivo. Concorda comigo? Você queria dispensar todo o elenco? Não é isso não, cara. Eu tô acabando de falar, não tem como você dispensar um elenco que alcançou o objetivo, cara. Não tem como você dispensar, concorda comigo? Pelo aspecto moral, concordo. Não, é até técnico, pelo aspecto técnico. Não, em 2015 para 2016... Tem muito mais gente que eu teria dispensado. Sim. Eu não tenho essa sensação esse ano. Eu gostei. Quando nós comentamos aqui no começo do campeonato, então, eu gostei das peças que o América manteve. Mas você já parou pra. Tá, aí eu vou pegar um outro parâmetro aqui. Você pode ver times que jogaram bem, com exceção da Barcelusa, que conseguiu se manter na Série B. Todo time de médio e pequeno porte que sobe pra Série A com uma boa campanha na Série B, ele não consegue manter, mesmo mantendo. O elenco, ele não consegue se firmar na Série B, porque chega o patamar também, cara. Vocês não acham que dá uma... Eu não tô falando... Não tem time que aguenta trocar um plantel inteiro. Não, eu exatamente o que eu tô falando. é muito complicado, cara, porque dá aquele salto, mas, porra, é um time que tá juntinho e tal, funcionou na Série B, você tenta arriscar, porque você não tem como contratar outro elenco, né, cara? Você não tem nem tempo. É complicado, bicho. Vamos pra frente. Mais alguém quer comentar sobre isso? Alguém quer descansar alguém? Não, nós já falamos disso. Não, pois é, falamos. Próxima do Kifuri aqui. O regulamento vai ser adaptado para entrega para as frangas. Isso aqui nós comentamos agora. Já teve lá o parágrafo primeiro, Maurício. Então nós estamos tranquilos. Leandro Mourão, Henrique diz que não temos camisa 10 há 30 anos. Isso foi em outro programa, né, Leandro? Mas vamos lá. E tem uns três programas para trás. É muito rancor guardado, viu, Leandro? O Irene, cara, citar... o Irene era foda, bicho. Então, ele tá aqui, ó. Vai citar alguns dos últimos 10 anos. Palinha, Wagner, Rodriguinho, Tucho e Flávio Lopes, Irênio, etc. O bom que ele citou, etc. Pô. Ah, tipo, esse etc qualquer era um bom desses, também, velho. Qualquer um desses é melhor do que Serginho e Renan Oliveira com o pé nas costas. Beleza. Luciano, cara. Luciano também jogou de 10, pô. Luciano deve estar no etc ali. Adolfo, boa noite, decadentes. Nessa questão da classificação, o próximo jogo é fundamental. Vamos enfrentar uma Caldense ainda querendo se classificar e precisamos segurar a segunda posição, concordo. Thales Maciel, boa noite, moçada. O América de 2018 está com um buraco entre a zaga e o ataque. Como consertar isso? Mudar o posicionamento de alguns jogadores? Vou voltar lá do que o Leandro Mourão falou. De fato, a gente teve grandes camisas 10, mas quando a gente fala assim, não teve camisa 10, todos esses, mesmo talvez não vá, o Palinha não, talvez não na época do Wagner, mas eu acho que mesmo na época do Rodriguinho, com o Tucho com certeza, Flávio Lopes sim, o Irene também não, mas vamos lá. Em vários desses aí, aliás, você falou 10 anos, mas Flávio Lopes tem só 10 anos que ele tá com a camisa do América, não tem? Não, 10 anos não, ele falou 30 anos. Não, vou citar alguns dos últimos 10 anos. Ah, ok, tá certo. Eu falei de 30, ele falou que ia citar de 10. Palinha também não tá na lista dos 10. Da lista dos 10 anos aí, o Wagner, Rodriguinho, tu, não sei nem se o Wagner, 2008? Wagner saiu 2004. 2004, não foi? Isso aí. Irênio também, 2008. O Irene jogou 2011, 2010 a Série B. Desculpa, verdade. Então tá, Rodriguinho, Irênio e Tucho, 10 anos pra cá. Não, é Tucho isso? Não. Tucho também não, né? Mais. Luciano? Só o Irene e o Rodriguinho. Luciano. Então tá, Rodriguinho, Luciano e Irene. Talvez não na época do Irene, mas na época de Rodriguinho. Rodriguinho jogou muita bola. Na época do Luciano. Luciano jogou muita bola. A gente não reclamava de falta de ligação entre a defesa e o ataque? O tempo inteiro. A gente não reclamava da armação que esse 10 estava fazendo. Rodriguinho era um grande armador, porque quando eu estou reclamando que não tem um camisa 10, eu não estou falando que é alguém que está usando a 10, porque sempre tem alguém usando a 10. A 10 é mítica, inclusive. Mas a gente não reclamava da falta de alguém que armasse de fato as jogadas? Vou mudar a pergunta. Quando é que a torcida da América não reclama? Não é assim, mas aí sabe o que é a diferença, ô Henrique? É que pelo menos a gente vê pelo menos os jogadores de potencial. Você, por exemplo, não tá armando tal, porque não tem ninguém pra jogar com o Rodriguinho, não tem ninguém pra jogar com o Irene. Hoje mesmo, tendo alguém ali, tá difícil, cara, porque você não vê perspectiva. Qual perspectiva a gente vê de Renan? Né? O Renan a gente já viu, eu não tenho muita perspectiva do Renan. O Serginho parece também não nos dar muitas perspectivas, cara. Então eu acho que é meio complicado. Eu gostei dele ontem, viu? Muito bem. Como fala aí, o Jair? Eu gostei bastante dele ontem, movimentou bastante, tá participando. Ele com o Marquinhos ali, tava funcionando o toque de bola dos dois ali. Aham. Se é pra uma Série A, se dá pra uma Série A, eu acho pouco. Mas, assim, entre ele e Renan, eu não tenho nem dúvida. Mas ele tá um pouco mais avançado, não tá, não? Eu queria ver ele um pouco mais atrás, criando um pouco mais, cara. Eu acho que ele tá muito dentro da área. Eu queria ele um pouquinho antes. É porque eu acho que ele se apresenta mais pro jogo que o Renan, cara. Quando a bola vai pra lateral, eu acho que ele corre pra dentro da área, mas fora isso... É porque o Renan é o contrário. Se a bola tá dentro da área, o Renan vai pra fora da área. Se a bola tá pra fora da área, o Renan vai pra dentro da área. O Renan tá sempre correndo da bola. Ué. Não tô discutindo o Renan, não. Não vou falar mais. É de Serginho agora. Enfim, eu tenho essa dúvida. O que mais aqui? Bom, então é isso que o Thales Maciel estava falando, né? Desse problema aí com... de buraco entre a zaga e o ataque. Pergunta aqui, como consertar isso e muda posicionamento de alguns jogadores? Não entendi o que o Thales está propondo com mudar o posicionamento de alguns jogadores. Vocês têm alguma ideia? Eu acho que ontem, falar entre buraco, entre zaga e ataque ontem é complicado, porque a gente estava sem quem faz isso, que é o Zé Ricardo, né? É. O Zé Ricardo faz muito essa ligação aí. E ontem, assim, o Juninho estava com o Gastor, roubou até a mãe dele, roubou bola até pensar. Todo mundo que passava ali, ele roubava a carteira. O bicho estava monstro ontem, mas assim, não é a dele, não. Quem faz aquela ligação ali é muito mais o Zé Ricardo. E ontem, cara, quem tava fazendo papel de armar jogado no América era o Messias e o Rafael, né? Pois é. Tinha esse cara. Isso tem acontecido exatamente na falta de alguém que faça esse papel. Isso é já porque com o Zé Ricardo tinha aquele lance de pega a bola ali, toca pro Zé e o Zé tentava arrumar com alguém ali do meio, né? Uhum. Ontem não teve isso, não, bicho. E pegando o gancho aqui, o Rafael Lima também ontem deu umas pichotadas, hein? É, teve muita. Não tava 100%. Corneta, você ia falar? Tem o Rodriguinho ainda que vai ter que aparecer pra jogar bola ainda, gente. Assim, tem esse detalhe ainda, né? Rodriguinho não, é o Mateuzinho, desculpa. Ah, tá. Tem esse moleque ainda pra jogar bola, né? O Mateuzinho não foi colocado pra fazer esse papel de fazer armação ainda, né? Ele não é um camisa 10, né, cara? Mas foi. Ele veste a 10. Mas é o que bota a correria, pronta lá, de repente... Então, ele é mais um ponta de lance, ele não é o cara pra pôr a bola pra ele, sai distribuindo. Mas ele no campo muda até um pouco o esquema tático do time, de repente também. Sim, mas o grande problema é que você vai precisar de alguém pra armar jogada, o Corneta. Vejamos. Camisa dele que vocês querem, a gente nunca vai ter dinheiro de contratar, gente. Então a gente... É complicado, porque no título trouxe o Rodriguinho, né? Como disse o Alisson Fernandes, tem 4 anos aí que um certo fanfarrão prometeu 5 jogadores de 200 mil. Nós estamos aqui no acumulado querendo só um de 2 milhões. Nós não estamos nem fazendo correção monetária, não, da inflação. A gente está aceitando. Mas enfim, o João Pedro Maiara aqui, Renan Oliveira, não esqueça esse 10, falando aqui para o Maurício Kifuri, para lembrar do Renanzinho. Acho que ele esqueceu, não, João Pedro. Aí, não esqueceu mesmo não, o Maurício já respondeu aqui, ó, Renanzinho joga bola? Aí o Adolfo, Serginho foi relativamente bem no último jogo, já completou 5 jogos? Completou 5, Sérgio? Acho que não, né? Completou, foi o 5º jogo dele, mas esse foi o primeiro que ele jogou os 90 minutos. Pois é, aí é que, bom, enfim. Olha a mudança de regulamento durante o campeonato, hein? Não, tem mudança de regulamento, não. Eu fiz a ressalva exatamente para isso, para mostrar que, ó, ele já jogou 5, mas não 5 inteiros. Então você tem que relativizar um pouco. Primeiro jogo dele foi contra o Cruzeiro, sim. Ele entrou no segundo tempo. Então não deu 5, não, hein? Então não é regra de ouro. Cruzeiro, Uberlândia, Atlético, Tombense e Democrata. Ele jogou 5, então tá. Jogou 5. Então pronto. Então, ó, tá aí. Golden. Golden 5 já foi. Leandro Mourão. Criação de jogadas continua fraca. O time não oferece perigo. Vejo Casares e Thiago Neves buscar o jogo no meio de campo para armar e que faz isso no América. E quem faz isso? Deve ser quem, né? E quem faz isso no América é o Zé Ricardo e o Juninho. Tá certo isso? Não tá certo, né? O Zé Ricardo e o Juninho deveriam ser opções, enquanto o 10, propriamente dito, faria esse papel, né? Ele tá aqui, ó, esqueci de citar o Moisés, tá certo, outro camisa 10 pra entregar. Mas o Juninho não é mais o carregador de piano, não, cara? O Juninho é, por isso que eu falei que ele é uma opção de saída de bola. Não é. Ele e o Zé Ricardo devem ser a primeira opção. Não, mas eu vejo que o Zé Ricardo tem mais qualidade, né, pra sair jogando e tal, o cara consegue buscar o jogo. Eu acho que o Juninho, eu acho que a torcida às vezes pega no espera... Ou seja, é uma coisa que ele não vai fazer nunca, né? Do Juninho, não, o que eu tô falando é que os dois ainda são volantes. E o papel disso é do armador. É só isso. Não, é porque os dois, claro, vão fazer também. Quando tá no ataque, eles têm que fazer alguma coisa. E é exatamente isso que eles vão fazer. Virar essa opção. Mas a responsabilidade central... Não, eu queria dizer que às vezes a torcida espera alguma coisa do Juninho, que ele tem um futebol mais parecido. Faz a comparação dele com o Zé Ricardo, né, cara? Eu acho que ele é aquele cara mais de dar combate mesmo e pronto. O Zé tem mais qualidade técnica que o Juninho. O Juninho não tem. Exato. Essa qualidade. Eu acho que o Juninho é tipo um Dudu adestrado, né? Manso. Tá faltando ele, né? Tomar um chá de Dudu pra ficar mais. Olha aqui, o Samuel Avelar tá aqui. Serginho foi muito bem. Federação Mineira vai fazer tudo para a final ser Cruzeiro e Cachorrada, é nítido quanto a FMF quer prejudicar o América. Aí é que tá, Samuel. É que eles vão fazer tudo, eles vão. A questão é, faltam só duas rodadas, e se o Atlético se classifica em quarto, em quinto ou em oitavo, não há a possibilidade de uma final entre Cruzeiro e Atlético. É isso aí. Não há essa possibilidade de cruzamento. Eles teriam que se enfrentar obrigatoriamente ou nas quartas, no caso do muito pouco provável do Atlético se classificar em oitavo, ou o Atlético se classificando em quarto ou quinto, o jogo deles obrigatoriamente seria na semifinal, já que o Cruzeiro já está garantido como primeiro colocado. Então, Atlético classificando em quarto, quinto ou oitavo, não é possível pelo regulamento que os dois se enfrentem na final. Aí nós precisamos abrir o olho nessas duas últimas rodadas, que vão querer ajudar Donas Cocotas, vão querer ajudar Donas Cocotas para ver se elas classificam ali em terceiro, né? Que as cocotas pegam o Uberlândia fora, né? E a Tombense aqui. Só que o Vila, que por é o Tupi, enquanto, desculpa. O Tupi ainda tem a vantagem, tá com um ponto a mais, só precisa fazer isso. O dele. Só precisa fazer o dele. O Tupi pega, só pegar aqui a Tombense fora na quarta-feira. Jogo difícil. E pega o Democrata na última. E pega o Democrata em casa na última. Já pode pegar o Democrata é rebaixado. O Democrata já está rebaixado. Não. Então, matematicamente está, não, né? Não. Ah, não, rebaixado não. Ele não está classificado. Não. Teoricamente ele não classifica. Não, tá classificado. Não, dá ainda. Dá para classificar ainda com a combinação de resultados? Dá. Né? Ele pode chegar a 13 pontos. Não é meio difícil, mas cair ele dá pra sair. Não, cair é porque dá pra brigar mais, é verdade. Dá pra brigar. Mas ele já, se ele perde o próximo jogo, é muito possível que, né, se o Uberlândia ganhar, o Uberlândia faz 12 e acabou. Né? Pode ser. O mas pode ser pegar o Atlético, né? É. Porque se o Uberlândia. Em casa, precisando salvar. Muito bem. Chegou alguém aí, tá repetindo. É meu sobrinho isso aí, aqui. Relaxa. Que mais nós temos falar do jogo? Algum destaque? Glauco, vamos lá, vamos falar de Glauco. Glauco, o problema dele é saída de bola. O resto eu acho até razoável. Sim. A saída de bola dele é realmente péssima. Ele não decidiu se ele sai ou se ele fica. Eu tô vendo aí. Muita borboleta nesse jogo. Acho que foi o pior jogo dele, hein? Foi. Cláudio. Não, eu botei pra ver os gols aqui, porque do campo você não vê. Cara, realmente o Magrão errou muito feio a cabeçada, viu? Foi. Do primeiro... Cara, ele errou pra caralho, velho. Mas, assim, gente, ele foi jogada ensaiada, vocês que não entenderam nada. Isso foi ensaiado arduamente. Não ia, cara, ele não ia pra escanteio. Ele sabia que o Serginho fechava no segundo. Ele sabia que o Serginho tava fechando ali naquele ponto, senhor. Isso aí é ele assim, ensaiado. Eu vou comemorar com ele pra fingir que foi de propósito, sabe? É, vocês ficam achando que é obra do acaso? Claro que não, gente. Que isso? Aqui, é um plano arquitetado pelo grande carpinteiro do universo. Eu vou dar um desconto pro Magão pro seguinte: essa bola não é aquela bola que vem viajando pelo alto, que você pega ela na descendente e que você tem tempo para calcular a cabeçada e direcionar melhor a bola. Essa bola vem de baixo para cima, ela, né, foi cruzada muito mais perto dele. Não, e ela é muito esférica também, né, cara? Ela é esférica, atrapalha o futebol dele. Né? Tem gravidade envolvida, tem Jair, aqui, ó, o Jair falou que o Jair falou que o Magrão errou todos os passes. Mentira, do gol ele acertou o passe. Ele acertou, velho. Pois é. Ele queria botar pra escanteio. Agora o pênalti foi pênalti, tá? Foi muito pênalti. Não, mas foi. Vamos parar de falar do Magrão, senão a Théo vai ficar chateado. Então tá bom. Olha aqui, ó, João Pedro Maiane. Ó, tem mais dois comentários aqui, vamos lá. O Maurício Kifuri. Ah, pessoal, na real, na boa, Capixaba e Juninho são série C. Não dá mesmo. É, o Capixaba ainda tem que jogar 5 jogos, não é isso? É, e o Juninho, eu não. Também, mas... Não dá pra ele jogar mais 4 amistosos, não? O Juninho. Tem que ser jogo oficial? Então tá bom. Vocês concordam com isso? Juninho e Capixaba são Série C, certo? Não, não. Não, de jeito nenhum. Não são Série C. Também não. Já também eu acho... não. Não, Série não. Só acho que, assim, não. O Juninho não acho que ele é tão ruim assim, não. Inclusive, ele ajudou muito a gente na Série B ano passado. E agora o Capixaba, assim, a gente viu pouco, isso é verdade. Não caiu na regra de 5 jogos de Sérgio Tavares, ainda não. Mas o pouco que ele entrou, assim, O Capixaba, cara, eu não vi nada dele ainda. Não, mas ele sempre entrou pouco e tal, assim. Eu falo com você, assim, que eu não vi nada que ele fez até... Ele não fez uma jogada. Ele não fez um cruzamento, uma assistência, não fez nada. Ele, talvez ele pagou o melhor ingresso do Independência para ver o jogo dentro do campo, porque fora isso... Aquilo sim foi área VIP, né? Área VIP, o cara viu de lá de dentro com camisa, chuteira e tudo. Ô, Bi, o que me assusta no Capixaba é que ele foi dispensado dessa barba do Atlético, né? É, ainda tem isso ainda. Bom. Ser dispensado desse time horroroso que joga igual o time de roça do Atlético... Vou sinceramente. Ah, mas aí tem um problema, porque ele não tem pedigree, não, entendeu? É o Capixaba, aí tem Casares, assim, vamos liberar aqui lá que é da base, né? Oh. E esse cara com os fumo também. Ô, Cláudio, mas tem muito jogador sem raça definida no Atlético também, viu? Ó, Capixaba jogou 5 jogos, mas jogou 140 minutos. Isso não dá nem 2 jogos inteiros. Esse jogo de ontem foi o primeiro que ele começou jogando. Todos os outros 4, ele entrou no segundo tempo. Mas ele marcou gol, não marcou? Ele marcou um gol. Tem o mesmo gol, quantidade de gol que o Rafael Moura. Isso, e um a mais que o Fernando Leal. E não critica o Capixaba, então, porque o Moura também há mais tempo e não marcou. Mas quem disse que eu não vou criticar o Rimi? Mas quem tá falando bem do Rafael Moura? Ele só ganha o nome de Rimi depois que marcar 3 gols, cara. Eu acho que primeiro ele tem que passar pelo site Pacato, depois Príncipe Adam e depois Rimi, cara. Ele tá de Pacato ainda. O Capixaba subiu agora da base, gente. Ele não vai ser a primeira opção ainda por muito tempo. Então, acho que observando a movimentação dele em campo, eu achei que ele esconde atrás demais o zagueiro. Assim, observando em campo a movimentação dele, ele foi quase o tempo inteiro na lateral esquerda ali, né? Fazendo a ponta esquerda ali. E assim, o zagueiro ali, ele corria atrás do zagueiro, não aparecia como opção, sabe? Numa área, tá certo que o Democrata tava assim, tumultuado, num retrancão danado, mas mais um motivo pra ele sair, né? Mais um motivo pra ele aparecer. E ele tava bem atrás da zaga. É, isso é fato. Cara, você falou um negócio do Capixaba ter vindo da base do Atlético, uma coisa também que tá me assustando, cara, que a gente não tá surgindo ninguém da base do América pra estar sendo aproveitado. Zé Ricardo, beleza, mas não tá um aproveitamento assim, meio abaixo, não. Como mas, assim? Por exemplo, é um que... Não, mas o Messias já veio de 2015, 2016, né? Já tem um tempinho, não, mas base é assim, Ramon, tem... Não, é mas ciclo, você não acha, cara, que... Eu a sei. A safra tá ruim, cara. Passei, mas é todo mundo que sai Messias da base, não, é? Eu sei que a safra tá ruim e tal, mas será que não tá precisando dar uma mexida na base também, não? Acabou de dar uma mexida na base, Ramon. Sim, eu tô só levantando poeira, porque falar do jogo de ontem tá osso, viu? Ok, eu tô te falando que a mexida que você tá pedindo aconteceu mês passado. Né? Mas criar, foi mais que o cara foi pro Atlético, né? Não, criou-se a diretoria. Ah, a diretoria, verdade. Mudou-se toda a forma, como vai ser a integração da categoria de base com o profissional. Então essa mexida acabou de acontecer. Então talvez eles tenham detectado essa mesma coisa. Vamos aguardar agora e ver como é que foi, né? Essa turma que tá aí é cria do Milagres ainda, né? A turma toda que tá no profissional ainda é cria do Milagres ainda. A maior parte, sim. Só tipo de comparação aqui, ó, o Serginho jogou 5 jogos... mais 276 minutos em campo. Então ele jogou, esse foi o primeiro jogo que ele jogou inteiro. Tombense Atlético, ele jogou meio jogo. Contra o Uberlândia, ele jogou 75 minutos. E contra o Cruzeiro, ele jogou 21 minutos. Tá aí. Muito bem, senhoras e senhores. Para quem não entrou lá no decadentes.com.br ainda hoje, temos lá o texto do senhor Matheus Labozier, que tá lá destrinchando o jogo de ontem. Melhor do que nós estamos fazendo aqui, porque vocês estão vendo a nossa má vontade total de comentar daquele jogo pelada de ontem. Então entra lá, decadentes.com.br, e vejam lá o texto do Matheus. Mais comentários, Leandro Moron. Juninho é homem de confiança do Anderson. Quem sai do time para Wesley entrar? Quem sai do time para Wesley entrar? Também não sei quem sai do time para Wesley entrar. Ramon. Pelo comentário do Twitter, ninguém. Tá. Pelo comentário. Eu acho. Exatamente. Eu não sei, cara. Ele não tem uma característica mais próxima do Zé Ricardo, não. Então. Eu acho que pra tirar o Zé Ricardo, ele vai ter que jogar muita bola, viu? Vai. vai ter que jogar muito. Ou o Zé Ricardo está numa fase muito ruim, que eu acho que não vai acontecer. Ou ele está no lugar do Juninho também, né? Não é porque o Juninho é o homem de confiança do Anderson que ele não está de olho vendo que o Zé Ricardo está jogando o filho da bola. Ou o Zé Ricardo... Poderia adiantar alguém ali, tipo o Wesley jogar mais adiantado e você jogaria com... Sei lá, mas não sei, cara, que aí tem que mudar todo o esquema, né? Você teria um meio de campo mais aberto, não sei, talvez adiantar alguém, tirar alguém do meio de campo, jogar com volante, sai mais, sei lá, jogar com três volantes, um saindo mais e com alguém a menos no meio de campo, não sei. Vai ter que fazer um... Certo. Difícil essa pergunta. Eu quero ver ele jogando até pra gente saber... Porque as críticas de que ele não jogou nos últimos 2-3 anos aí vieram de enxurrada, né? Uhum. Eu quero ver um pouco dele ali. A posição que o Magrão jogou ontem, eu acho que é a posição dele. Então ele vai brigar. Em tese, o Marcão tá substituindo o Zé Ricardo, por isso que nós só falamos do Zé. Exato. Então é o volante que. O primeiro volante ali, assim, digamos assim, né? Então, não sei. Eu acho que dá pra julgar ele e o Zé. Mas, acho que dá. Mas tem que ver como é que vai ficar essa adaptação de não ter o mais marcador, que é o Juninho, né? Então, não sei. Depende muito do jogo também, né, gente? Né, talvez pro jogo que você possa jogar um time, né, que joga mais recuadinho e tal, você pode colocar um volante e sair jogando, né, um volante a mais sair jogando, ele não quer que você vai fazer a contenção. Não sei, cara. Ou até o contrário, até pra você jogar mais fechadinho também, com um cara que saiba sair jogando, né? Talvez o Anderson pode. O Anderson é um cara que me escuta muito, vocês notaram isso, né? Oh, demais. Quando, né, o cara já pôs Magrão de volante. Né? talvez ele possa tá imaginando jogar com o América mais fechadinho também, mas joga fechadinho e sair com uma qualidade melhor na saída de bola, né? Ele pode estar começando a pensar no novo esquema também. Se ele for jogar assim, talvez jogar com o Serginho, o Juninho, o Serginho... E o Wesley, né, talvez o Marquinhos e mais alguém no ataque ali, pode ser também o arranjamento, o Serginho, e adiantar mais o fica o Serginho revezando com o Marquinhos e o Rafael Moura plantado na área ali. Um cara com mais velocidade para cair pela beirada do campo ali, pode ser que ele tá pensando nisso também, cara. Muito que foi bem. Até o pessoal ontem da rádio estava até discutindo isso, vocês escutaram a rádio ontem, depois do jogo? Não consegui. Não. Aliás, fica aqui a minha crítica aí, Itatiaia, viu? O aplicativo de vocês na internet tá muito bom não, viu? Não é o aplicativo, o site lá. Ouvi online aqui pelo browser, até todo jogo, os últimos 3-4 jogos aí, de repente para a transmissão. Desde que vocês começaram a colocar aquela propaganda no início do toda vez que a gente dá play no negócio, o trem parou de funcionar direito. Resolve esse trem aí pra mim, senão não adianta. Vai botar propaganda e eu não vou ouvir. Então, tira ela de uma vez, pelo menos eu ouço. Vai, diga, Ramon. Não, é porque o Léo Figueiredo, né, eu escuto pouco a rádio também, cara. Aí ele tava falando exatamente que o América tem que, né, imaginar, ele falando aquela questão do América jogar muito esperando o erro do adversário, né, e que ele, o América talvez tenha que repensar isso, porque a tendência de ele jogar com times de investimento maior é que o América erre mais que esses times, talvez, ele até falou da chegada do Wesley, ele estava até elogiando essa questão do Wesley, do Marquinhos e tal, que são caras que têm potencial, né, que tem, podem... O Wesley pode ser um cara que não tá num bom momento, mas ele tem um potencial, o cara chegou a jogar na seleção, né? Então pode ser que ele já tá repensando esse jeito de jogar, talvez, né? De alguns times jogar mais fechadinho, jogando. O Salon fez questão de apresentar o Wesley. Bateu no peito para lembrar jogadores que estavam em situação similar, algum tempo não vinham jogando bola, e que ele trouxe, que vieram com ele, com palinha, pintado e tal, e que no América se voltaram a encontrar. O Bill ano passado, gente, Bill marcou um gol. Voltaram. No Catarinense. Exato. E foi um dos destaques do time ano passado. Enfim, voltaram a encontrar o futebol. Então, diga, Ramon. Mas eu acho que o Palhinha e o Pintado é situação diferente. O Pintado veio com uma bolada, né, grande, que ele veio, acho que do México, né? Que ele veio jogar com a época do Excel, não é isso? Se não tem enganado, ele jogou a Série B pelo Excel. E o Palhinha tá veio fazendo, pra encerrar, cara. Quem tá fazendo paralelo não sou eu, é o Salão. Sim, só tô lembrando que ele bateu no peito pra falar isso. Então vamos esperar, vamos ver. Quem sabe? E o Palhinha veio pra encerrar a carreira, né? Também. Outra coisa, assim, o Wesley já teve uma boa fase, tá na fase ruim. Fica mais barato também, né? Nós estamos corretando, o cara nem entrou em campo ainda. Ô, bicho, não, mas só com... Aqui, não, só dar uma zoada no Wesley aqui. O bom é que fase pior que o Wesley tá, não tem como chegar, né, velho? Pior que isso, ele não vai mais. Sempre pode piorar. Fase de livre. Vamos lá, ó. O Adolfo tá aqui, que entra o Capixaba e o Carlos Renato, ele é mais o Carlos Renato. E o Carlos Renato não está mais no América. João Pedro Maiani. Mas o Wesley pode ficar tranquilamente ao lado do Zé Ricardo. Zé Ricardo tá desarmando bem mais que o Juninho. Concordo com o João Pedro, nós comentamos aqui. E o Alan Rejane, 4-4-2 com dois atacantes. Marquinhos de segundo, Remédio de homem gol, linha de quatro com Zé, Juninho, Aderlan ou Norberto, Wesley e Serginho. Pacato com momento de gol. Até o momento, estilo Corinthians de Tite. Aí, tá aí, o Alan Rejane já resolveu o problema da escalação do Wesley. Vamos passar pro Anderson, quem tiver o contato, manda no zap. Vamos pra Bale Colatina, que nós estamos com quase uma hora de programa já? Bora. Então tá, tem algum destaque secreto aí, Sérgio, que você sempre tem? Não, tem não. Tô de ressaca hoje, tô mais... Ah, justo. Eu também não era pra estar aqui não, mas eu fiquei até tarde vendo o Oscar. Aí, já viu, rapaz. Não dormi nada, falei, ah, não vou pra academia não. Liguei pro professor do Axé Bahia, falei, ó, chefe, vou treinar os passos em casa hoje. Cara, você perdeu o troféu imprensa para ver o Oscar. Pois é. Vale Colatina, votos populares. Ah, deixa eu só falar uma coisa aí. Ah, tem sempre tem uma coisa, vai ser. Não, é esse Vale Colatina aí. Tem um voto aí que você vai ver, tá com o meu nome, mas não é meu voto. É o voto do Cidinho. Cidinho não tava conseguindo logar e aí ele me mandou, tá? Então, só pra ficar esperando. Eu trouxe a procuração com o registro em cartório, aquela coisa, tô em três vias. Procuração via zap. Tá, então dessa vez nós vamos acreditar, viu? Dessa vez nós vamos confiar no senhor. Muito bem, voto pra Colatina. Muita gente votada, não teve grande unanimidade, não. Tem dois aqui que concentraram os votos, mas o povo tá meio indeciso ainda. Com 4,5% dos votos, estão 5 empatados. O Giovani, o Juninho, Gerson Magrão, Marquinhos e Rafael Moura. Todos com 4,5% dos votos. Com o dobro, 9,1%, Rafael Lima. Com um pouquinho mais, 13,6%, Capixaba. Com 22,7%, Aderlan. E o Colatina da galera, com 31,8% dos votos, senhor Glauco, que caçou borboleta até não poder mais ontem. Eu já adiantei meu voto com 5 minutos em campo, por ter perdido aquele gol na cara com o goleiro. Luan é o meu Colatina do jogo. Sérgio Tavares. Eu vou votar no Glauco também. Não acho que ele é um péssimo goleiro, nem nada disso, mas ontem foi o pior jogo dele e a gente já falou algumas vezes aqui, ele ainda tá muito inseguro. Eu acho que essa insegurança é que tá atrapalhando ele. Ele teve um lance, eu acho que quando tava 0-0 ainda, que a gente só não tomou o gol porque o cara era muito incompetente. Ele sai, a bola na entrada da área, assim, ele saiu, caçou borboleta, o cara chutou, o Messias ainda tirou em cima da linha e tal, enfim. Fala aí, Messias, você acredita? Teve um cara que mandou o Messias embora ontem, depois do pênalti lá. O cara, vai embora, Messias! Falei, pelo amor de Deus. Essa gracinha não foi carregada pra fora da Independência, não? Nessa hora tem que acionar o concierge, falar que, ó, desculpa, tem um rapazinho especial aqui sem acompanhante. Leva ele pra salinha lá, ó. Nossa, o elenco do América, os caras falam uma puta. Por acaso não era aquele senhor Pocatelha que tava na nossa frente? Ficar com a vacoelhada pra baixar as bandeiras. Não, não, né? É porque aquele cara tava com a pistola ontem. Mas é a inveja de ver um pau em pé, né, meu filho? O pau de pé balançando, Corneta. Vamos seguir a votação. Então o Sérgio votou no Glauco também. Corneta. Vai no Glauco. Vai no velho do pau lá. Vai no velho do pau ou vai no Glauco? Vai velho do pau. Velho do pau. Amor, Gregório. Ô, bicho, eu ia votar no Magrão, mas como eu cheguei, vocês me ajudaram a concluir que quem deu passe pro gol foi o Magrão, eu vou votar no Capixaba, velho. Muito bem, Capixaba. Jairo? Eu assim, entre Magrão e Capixaba, viu? Mas vai no Magrão. Entre Magrão e Capixaba, vai no Magrão. É. Então nós estamos com 2 votos para o Magrão, 2 votos para o Glauco, 1 para o velho do pau e 1 para o Luan. Ô Corneta, como você estava indeciso, eu vou te dar a chance de querer decidir ou não. Vamos, você quer bater o voto? Vai no Glauco? Quero o seu primeiro voto, era o seu primeiro voto, então eu vou considerá-lo. Tá aí o Glauco, então, com 3 votos. Foi o Colatina do jogo de ontem. É justo, porém, eu acho um absurdo eu ter votado sozinho no Luan. Porque aquilo ali é justa causa, gente. Vocês não estão entendendo. É, bala do jogo, um número menor de integrantes votados. O menos votado foi Anderson Moreira, com 4,5% dos votos. Marquinhos, 9,1% dos votos. Juninho, terceiro mais bem votado, com 13,6% dos votos. Serginho, com 18,2% dos votos, o segundo mais votado. E o primeiro mais votado, com 54,5% dos votos, aquele que só ficou com 40 minutos em campo, tendo entrado aos 15 do segundo tempo, marcando seu golzinho logo de cara, Aylon, com 54,5% dos votos, foi o mais bem votado da galera. Sérgio Tavares. Meu voto vai pro Serginho, apesar de eu achar que ele tá muito adiantado, eu preferia ver ele mais armando do que finalizando. Eu acho que foi um bom jogo dele, ele deu uma assistência, fez um gol, então acho que ele foi bem ontem. Muito bem, Jairo Viana. Eu concordo com o voto da galera aí, entre Serginho e Aylon, mas eu vou votar no Aylon porque ele teve menos tempo para fazer do que o Serginho. Os dois mereciam, mas o Aylon ainda fez um golaço ainda, né? Pegou de verdade na veia da bola, né? Então, golaço mesmo. É, mas a briga é boa, viu? Ramon. Cara, eu vou votar no Aylon, mas vou votar na morena do vestidinho florido que tava lá, viu? Ela então, foi a melhor da partida. Eu vou votar, vou registrar seu voto no Aylon, porque nós estamos na Semana da Mulher, você não vai fazer uma dessa agora, né? Um voto na morena, o outro voto na eu falei que ela era bonita, eu não fiz, eu pensei em nenhuma maldade, eu só... Seu Corneto. Diga, posso falar? Cara, pode. O melhor do jogo ontem foi a molecada que tava no Independência, velho. Isso, oh, velho. Não, é que você não viu, cara. Eles foram embora, tá de gritando, velho. Ô, cara, tocaram terror ontem, cara. Foi legal. Do caralho, velho. Teve uma hora que deu pra ouvir na transmissão mesmo, deu pra ouvir a molecada gritando, viu? Acabou o jogo, tava gritando, foram embora gritando, foi legal demais, os menininhos, puta que pariu, viu? Muito bom, então tá aí. Testemunho, Ramon? Não, os meninos da Silviano Brandão, velho, no ônibus, batendo no ônibus, gritando com ele, que ele falou, ele. Ela tá falando, foi legal, cara. É assim que forma. Eu e Jairo comentamos, antes do jogo começar, que o América tá levando, isso é aquele programa, né, leva das escolas... Foi um comentário da Itatiaia ontem também, elogiado. Só que ontem parece que levaram, assim, 10 vezes mais do que normalmente leva. Ah, se que bom. Todo jogo vai, sei lá, 2, 3 ônibus. Ontem devia ter uns 10, 15, sei lá quantos ônibus. Cada hora chegava uma turma a mais e entrava... Depois do jogo, a gente foi no bate-papo lá no Pardal, aí você desceu os meninos indo em direção ao ônibus, todo mundo gritando, cara. Vai ficar engraçado demais, cara. Bacana demais. Isso é legal, cara. Acho bacana isso, cara. Muito bem, é isso. Alan Rejane aqui, ó, é isso que eu falo. Tem gente que deve pensar em casa a merda que vai falar, porque não é possível. Eu imagino que ele esteja comentando de nós 5, só pode. Não, ele deve estar falando do velho do pau, só pode ser. Não é, Alan? Me ajuda aí, né? É do velho do pau que você tá falando. Então tá certo. Só falta eu votar, é isso? É isso. Eu vou votar, eu tenho que desempatar esse trem, né? Eu vou votar... Putz, e agora? Véi, vota na molecada, então. Não eu queria interferir no seu voto, não, cara. De forma alguma. Se eu votar na molecada, porque eu não tava presente, então eu não vou fazer isso. Eu não pude ver a atuação da molecada. Então, pra ser justo... Eu vou votar no Aylon também, bicho. Eu gostei da argumentação de que ele teve menos tempo, fez um puta golaço. Acho merecido. Eu não fiquei incomodado com o Serginho ontem. Acho que ele pode me jogar melhor, sim. Mas eu vou de Aylon também, porque, porra, foi um golaço. Mérito para o He-Man, que ajeitou aquela bola com açúcar no peito também, né? Não. Verdade. É como se ele não tivesse feito nada. Ele não. Fez muito bem aquele toque para deixar o Aylon na cara do gol. E o arremate foi perfeito, ao contrário de outros. O Magrão fez a mesma coisa e xingou ele, cara. Do é, foi um pouquinho diferente. Ao contrário... Ao contrário de certas pessoas que tiveram também outra bola na cara do gol, com muito mais perto do gol, com muito mais chance de fazer, era só cutucar, não precisava nem encher o pé, era só cutucar direitinho, com carinho, e não, joga em cima do goleiro. Mas pera, é isso, o Pacato fez isso também. Era isso, é isso que eu ia falar. O lance do Luan foi absurdo, eu concordo com você. Mas o He-Man teve uma chance igualzinha e fechou o olho e bicudou na frente do goleiro também. Igualzinha? Teve sim. Pode ter sido um lance que eu perdi. Porque como eu eventualmente tô tweetando ali durante a transmissão e tal, eu às vezes perco um pouco o foco e talvez eu tenha perdido esse lance. Eu não me recordo desse lance tão igual quanto o do Luar. Eu acho sozinho, que foi até antes. Sozinho. Eu acho que foi até antes do gol do que o Luan perdeu o gol. Não foi sequência da jogada, não. O lance do Luan foi o último do jogo. Revisão do meu voto em Colatina, eu dou meio pro Luan e meio pro He-Man, então. Você fez igual. mas enfim, então fica aqui. Eu comi mosca nessa. Algo mais, senhores? Algum destaque? Se não, tem um pra puxar aqui. Manda ver. Muito bem. Pequeno aviso, lembra que o Alzheimer bateu alguns programas atrás e eu falei que eu tinha um negócio para comentar e esqueci, Ramon me zoou até não poder mais. O que que era que eu queria comentar? Se eu não me engano, foi inclusive no jogo me lembro agora com muita certeza, foi no programa do jogo a fatídica derrota contra o Atlético. Qual que era o meu comentário? Tava todo mundo puto da vida e muito bem embasado nessa puta essência com o que a imprensa estava fazendo, o malabarismo que a imprensa estava fazendo para justificar a vitória do Atlético, não dando a importância que a gente dá, e aí até compreensível de certa forma, mas eles não vão realmente dizer, como o torcedor americano vai dizer, que a FMF está metendo a mão grande. A imprensa, infelizmente, ela está mais sujeita a levar um backlash aí da federação se fizer um comentário mais incisivo como esse. Até a ética profissional deles os impede. Pode até ser que alguns acreditem nisso e alguns sejam impedidos pela ética profissional de comentar com tamanha veemência. Eloquência também. Se você falar mal deles, eles proíbem você ir no CT, né? Exato, proíbe você ir no CT, você pode ser descredenciado, tem, né? Acaba a carreira do sujeito. Contudo, entretanto, todavia, porém, com todos esses poréns que eu falei, a gente sabe que sim, para a imprensa é muito mais interessante economicamente, e ninguém ali é filantrópico, nenhum daqueles veículos é filantrópico, eles estão ali pelo dinheiro, sim, para vender jornal, para ter audiência, então para eles, enquanto for economicamente mais interessante ter destaque Atlético Cruzeiro, os dois times vão ter o apoio, vão ter comentários do tipo, se o Atlético não classificar entre os quatro primeiros, acabou o Campeonato Mineiro, ou aquele outro comentário que aí de outro campeonato, mas na mesma linha, né, lá no Sul, há umas semanas atrás, aí teve um comentarista que falou abertamente que a Federação Gaúcha deveria ajudar o Grêmio a não ser rebaixado no Campeonato Gaúcho, deveria incisivamente favorecer o Grêmio nos jogos. O cara comenta isso porque senão acabou o Campeonato Gaúcho. Ou seja, é um monte de gente que, se bobear lá dentro de casa, gosta de arrotar sobre meritocracia, mas quando vai pensar no mérito desportivo, bota na lata do lixo e o grande que se favoreça. Então, dentro disso tudo, puxando a sardinha, claro, mas para o nosso... Mas às vezes ele é obrigado a falar isso também, viu, Henrique? Também, não. Emissora detetora lá, não faça pressão oficial. Tem alguns comentários que não dá, não, Cláudio. Tem alguns que são assim, incisivos demais, o cara tá indo além de qualquer ética profissional que ele possa ter, de qualquer pau-mandadice que ele possa ter. Tudo bem. O papo interno do vestiário lá já induz o cara a pensar... Esse não é o ponto. Ô, Corneta. Segura você também, Pera aí, deixa eu concluir meu pensamento aqui. Vai lá, vai lá. Meu ponto é esse. A gente sabe, não é de hoje, não é desse jogo contra o Atlético, não é dos comentários feitos agora, em que existe sim, eu não diria má vontade, mas um desinteresse econômico nas coberturas do América. A gente, desde que começou esse programa, seja no Facebook, seja aqui no programa, a gente sempre fala para que o torcedor americano prestigie os veículos e o conteúdo criado por americanos na rede. Infelizmente, esse ano a gente teve o fim da coluna do Hugo lá no Globo Esporte, que não foi só a coluna do América, foram todas, e na ESPN também várias das colunas, inclusive a coluna do Matheus Labozier, foram encerradas também. Eu te confesso que, fora as páginas do Facebook, que tem várias ali, é verdade, agora, fora esse conteúdo do Facebook e alguma coisa no Twitter, talvez até em menor medida, tem muito pouco conteúdo, além do Decadente, sendo produzido na internet. Então, a súplica é para que os senhores nos ajudem e prestigiem o Decadentes, e não é porque é o Decadentes, eu não estou querendo puxar a sardinha para mim, para nós aqui, mas sim para o veículo, para que a gente possa fazer o Decadentes crescer um pouquinho mais e cada vez mais ser esse espaço da torcida americana. A gente já conseguiu trazer o Matheus, que está aí escrevendo sempre que ele pode, ele também está com a vida atribulada, né? Que ele tem que trabalhar, ele tem que pagar boleto, Decadentes não paga boleto. Mas o Matheus está lá escrevendo, então prestigiem a coluna do Matheus. O Jairão também tem escrito, o Sérgio está fazendo suas análises estatísticas, o Alisson tem escrito lá, então prestigiem lá o decadentes.com.br, sigam a gente no Facebook, no Twitter, ouçam esse programa, recomendem esse programa, assinem o feed para a gente tentar fazer de fato isso aqui crescer e que a gente tenha mais e mais cobertura sobre a América, a gente falando sobre a América, no olhar que a gente gosta. Claro que nós vamos conversar, não tem a menor possibilidade da gente concordar 100% das vezes com as opiniões que serão dadas, a gente mesmo discorda aqui o tempo inteiro. Mas o fato é que, se tem um conteúdo que vai ser feito pelo América, com amor ao América, vai ser feito aqui dentro. E se tiver alguém que você sabe que gosta de escrever, que quer fazer parte, convida esse cara, fala, bicho, vai lá nos Decadentes, ou escreve lá, ou participa do programa lá, pra gente consolidar isso aqui cada vez mais. Certo, Ramon? O que você ia falar? Não, eu ia pegar o lance, o gancho aí, que existe a diferença do editorial, né, cara? Às vezes, do editorial, no veículo de imprensa, vai puxar mesmo, tô falando pra quem dá. Agora, a voz do jornalista é diferente, né, cara? O cara tem que saber que ele tem um microfone, ele tem que ter uma certa responsabilidade com o que fala, né? E isso é um fenômeno mundial, cara. É um negócio assim da mídia. Por isso que é importante dar valor a essa mídia alternativa, né? A gente que não tá dentro das grandes corporações, gostar do termo, cara. Que é uma coisa feita, né, pelo América e para o América, né? Então, né, que não tem. A gente precisa do apoio de vocês, porque não adianta querer achar que o América vai ter um espaço de Atlético Cruzeiro, porque por enquanto isso é inviável, né? Mas a gente é uma forma de quebrar isso, né? Exatamente. Falando em prestigiar, me lembrei aqui agora de que a TV Coelho voltou a produzir vídeos lá no canal oficial do América no YouTube. Então sigam lá a TV Coelho, se inscrevam no canal deles lá. Eles voltaram a produzir material. Vamos dar força também ao América nas redes sociais. Quem for Independência deve ter notado nas placas de publicidade as que são que ficam a cargo do América comercializar várias, estão ali. Com as redes sociais do América impressa na placa, sendo propagandeadas lá, então sigam também e acompanhem. O Adolfo está mandando a sugestão aqui de que fazer para que nós façamos mais entrevistas, aparecer mais no CT, sejam vistos, divulgados pelos outros. Tem o projeto, tá? E após o Campeonato Mineiro, tentem um novo programa ao vivo, como o de 2016. Ah, sim. O programa ao vivo, Adolfo. Os meninos têm liberdade total para fazer aí as horas que eles quiserem. Eu que estou presente é que é mais difícil. Então vocês não me esperam não, gente. Junta lá no Cidim lá. Pietá, isso, fugiu o nome aqui. Junta lá na Pietá e faz esse trem. É um negócio que a gente está querendo, Adolfo. Inclusive já tinha falado aqui alguns programas para trás, que nós vamos passar o boné esse mês ainda. Nós vamos montar um planinho de assinatura, de patronato, que a gente quer exatamente isso. pegar a ajuda de vocês para comprar equipamento, o que for necessário, etc. e tal, pagar as despesas. Unicamente que a gente quer fazer vai ser pagar as despesas que a gente tem com essa bagaça para produzir ainda mais conteúdo para vocês e, na medida do possível, sim, contendo abertura no CT, ir lá fazer entrevista. Tem um negócio aí que tá sendo maturado aí com corneta desde o final do ano passado, um programa em vídeo que a gente quer fazer. A gente quer voltar ao CT, fazer mais entrevistas, sim. Uma que a gente quer muito fazer é com o Drubsky agora. E a gente está em contato com a América para tentar fazer isso. É um problema de agenda, viu, gente? Principalmente nosso, para falar a verdade. Não é nem do América, não. É uma coisa de organização nossa que, para pegar material, entendeu? Passar o boné é exatamente por isso. Aquele programa foi feito com a câmera emprestada do fulano, o gravador emprestado do Cicrano. No final dos contos, a nossa câmera ainda deu pau lá. Nós tivemos que pegar a câmera do América emprestada. Então, assim, essa que é a dificuldade. A gente quer ver resolver isso para aumentar ainda mais a produção de conteúdo para vocês. O Adolfo está sugerindo que a parte de divulgação dos jogos. Eu acho que pode, Adolfo. Mas eu acho que, assim, o negócio de internet, por mais que vocês estejam aqui muito familiarizados com isso, acreditem em mim. Tem muita gente, e não estou falando só dos mais velhos, não. Tem gente ali dos 30, 35 para cima, que tem dificuldade de entrar no canal do YouTube, ou de assinar um feed de um podcast, ou de buscar um conteúdo, mesmo no nosso site. É decadentes.com.br. A pessoa às vezes nem lembra, sabe? Às vezes você tem que mandar o link direto, mandar o cara entrar, ficar do lado dele e mandar ler, entendeu? A realidade da internet nossa hoje é que tem gente que acredita, muita gente, inclusive, que a internet é o Facebook. A maior parte do tráfego da internet no Brasil hoje está concentrado no Facebook, fora o WhatsApp, que é ainda maior ainda. Então, assim, é pegar na mão e levar mesmo, viu, Edu? A divulgação precisa ser coração a coração. A conquista é homem a homem, certo? Marcação cerrada. É isso, senhores. Próximo jogo, quinta-feira, contra a Caldense. Qual que é o horário do jogo, Sérgio? 7:30. 7:30. Porra, 7:30, vou ter que matar a academia de novo. Então, 7:30 tem o jogo. Esteira sua, hein? Eu vou levar o celular pra lá e vou ficar correndo a esteira. Eu vou ficar só na esteira assistindo o jogo no celular. É isso que eu vou fazer. 7:30, o jogo contra a Caldense no Independência. Então, vão ao estádio novamente. Diga. É o jogo de número 90 do Anderson Moreira. Olha aí, ó. O jogo 90 do Anderson. Número cheio, né? Tá bonito, número redondo, tá bacana. Então, número 90 do Anderson Moreira. E aí, depois, na quinta-feira, às 8 horas, o programa 125 dos Decadentes, que será na quinta-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Senhora Théo, senhora Anne e a senhora Jorge já foram intimadas a comparecer a esse programa. Quero ver se elas vão furar ou não. Aliás, esse convite não é só... dar uma receita de bolo de limão na quinta-feira. Maravilha. Puta merda, vamos lá. Eu tento, os caras só me puxam o tapete. O convite não é apenas no Dia Internacional da Mulher. Você já me ouviu falar aqui 500 vezes que eu quero mais gente participando desse programa. Não só as mulheres, mas principalmente, porque eu sinto falta da participação, do olhar feminino aqui nesse programa. Mas também outros que queiram vir aqui participar com a gente, fazer essa bagunça. Vamos, porque é fácil demais, gente. É um celular e aquele fonezinho vagabundo que vem com o celular. É isso que você precisa. Uma conexão com Wi-Fi. É isso, só pra você não gastar seu 3G. Ramon. Você quis dizer que o Alisson e o Sérgio, às vezes, não tem um olhar feminino? É exatamente o que eu quis dizer. Então tá bom. É que eu achei meio nas entrelinhas. Quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, a gente volta pra comentar a garantia da segunda colocação americana no Campeonato Mineiro, né? E, quiçá, rir um pouquinho mais das cocotas. Certo, senhores? Temos um programa? Temos. Isso aí. Então tá bom. Deem seus boa noites e vamos desligar. Tchau, galera. Falou, galera. Fala, moçada. Boa noite. Tchau. Hasta la vista.